Larissa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Natália, tudo e com você? Tudo ótimo, hoje temos Momento Ludovica, que traz o assunto a fertilidade das mulheres. Pois é, até que idade dá para esperar e ter uma gravidez saudável? A mulher moderna cada vez mais adia a maternidade em detrimento de vários fatores, principalmente o profissional. Enquanto a mulher de anos atrás era preparada para casar e ter filhos, as de hoje almejam outras conquistas antes de formar uma família. Com isso, a maternidade é adiada. Esse é o nosso assunto de hoje. O tema foi sugerido, inclusive, por um nosso ouvinte, o Sérgio Mesquita, do Jardim Bela Vista. Lembrando que você também pode mandar sugestões pelo WhatsApp 996870065 e também pelo telefone do nosso estúdio 3250-1124. E nós vamos falar agora sobre esse assunto com a doutora Jaqueline Braga, que é ginecologista e professora da faculdade IPMED. Boa tarde, doutora Jaqueline, seja bem-vinda. Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite e a Larissa, que vai conduzir a entrevista. E obrigado por poder participar do Momento Ludovica. E ao ouvinte Sérgio, né, que deu essa opinião sobre esse assunto que está tão em voga. Pois é, doutora Jaqueline, a fertilidade da mulher, ela cai com o passar da idade? Olha, cai muito. É sabido que a mulher, ela nasce com uma quantidade de óvulos. É mais ou menos 1 a 2 milhões de óvulos. E o que acontece? Ao longo da puberdade, esses óvulos caem, passam para mais ou menos 300 a 500 mil. Então, na fase reprodutiva, a cada ciclo menstrual, a mulher vai recrutando folículos e vai perdendo mais ou menos 500 a 1000 óvulos por mês. Então, esse processo de envelhecimento do ovário faz com que ela chegue na fase reprodutiva com uma quantidade e com a qualidade muito menor de óvulos. E essa queda é muito pronunciada entre os 30 e 35 anos de idade, Larissa. Pois é, então até quando é possível esperar para ter uma gravidez saudável? Ó, a Organização Mundial de Saúde preconiza que a mulher tenha uma gravidez mais ou menos até 34 anos. Porque depois dos 35, a mulher já apresenta risco para várias doenças, como a hipertensão, o diabetes, e sem falar nesse fator que é o envelhecimento ovariano. Então, a gente considera que até 35, ela tem ainda condições de uma gravidez mais saudável. Depois disso, ela tem que até procurar um pré-natal de alto risco, caso ela engravide. Para a medicina, então, qual seria a idade ideal para a mulher engravidar? Ela existe essa idade? É, a gente considera assim, a idade fértil da mulher é considerada entre 9 e 49 anos. Mas o melhor momento para engravidar em termos de fisiologia seria entre os 20 e os 34 anos. É claro que a mulher vai procurar um momento ideal, onde ela tem parceiro fixo, ou então ela tem o desejo da gestação, onde ela tem estrutura financeira, né, econômica, psicológica para isso. Mas a idade biológica seria mais ou menos entre os 24 e 34 anos. Durante o tempo do século passado para esse, a medicina ela alargou essa janela de período que a mulher poderia engravidar com saúde, sem prejudicar o bebê e ela mesma. Por que que a medicina encara agora essa situação de uma forma diferente? Mas em prol das mudanças mesmo que a mulher tem enfrentado, né? Hoje a mulher tem ido para o mercado de trabalho, ela tem procurado até a produção independente, ela tem dado mais prioridade a outras coisas que não sejam a maternidade. Então, ela acaba adiando essa maternidade. Como ela adia essa maternidade, a medicina teve que evoluir em prol dessa vontade da mulher, que é engravidar de uma forma mais tardia e engravidar com segurança, com aqueles óvulos que ela tem naquela idade, ou então fazer a retirada desses óvulos um pouco antes, né, para resguardar essa fertilidade da paciente. Pois é, nós recebemos o áudio da Laila Mello, ela é casada, mas ainda não pensa em ter filhos. Ela nos mandou um depoimento, vamos ouvir. Olá, tenho 28 anos, sou jornalista, sou casada há 4 anos, e penso em talvez não ter filho. Hoje eu abro a possibilidade para esse talvez. Antes, quando eu casei, eu e meu marido tínhamos a certeza, hein, que teríamos, sim, 1, 2 filhos, ou até mais. Hoje a gente pensa nessa possibilidade de não ter. Mas também penso na questão da idade, né? É uma preocupação que todos nós sabemos que a idade fértil da mulher não é tão longa igual a do homem. Então, hoje eu procuro me informar a respeito das minhas alternativas. Sei que eu posso esperar até mais ou menos uns 36 anos para ter o primeiro filho. Isso seria até, aguardaria mais 8 anos, ou seja, né? E quem sabe, até lá, eu sinta vontade. E se eu não tiver até os 36 anos, eu penso talvez em fazer congelamento de óvulos ou adotar uma criança. Essa questão de adoção não é uma exclusão da minha vida. Nós ouvimos aí o depoimento da Laila e volto a conversar agora com a doutora Jaqueline Braga, que é ginecologista. Doutora Jaqueline, a Laila ela falou de várias alternativas aí, entre elas o congelamento de óvulos. Quais são as orientações para as mulheres que querem investir no congelamento? Olha, como você pode ver, Larissa, a preocupação da Laila não é única, né? Ela é a preocupação de muitas mulheres que hoje dão prioridade a vida profissional e o desejo do casal de tentar ter uma vida um pouco mais junto durante o tempo. Então, a opção por esse congelamento de óvulos tem sido feito por muitas mulheres. Hoje, as clínicas de reprodução humana têm dado essa opção. A gente tem clínicas particulares, clínicas que atendem por convênio, até o SUS também oferece esse recurso. A mulher, ela é submetida a uma indução de ovulação. Antes dessa indução da ovulação, a mulher e o casal têm que passar por uma consulta, onde é feito os exames para saber se ela está mesmo com uma reserva ovariana boa para poder congelar esse óvulo, ou se ela não está com a reserva boa e precisa de um estímulo ovariano, né? Feito todos esses exames, aí sim, ela passa por um protocolo, passa por um tratamento onde é feita a indução da ovulação, é coletado estes óvulos e aí é congelado. Esses óvulos, eles podem ficar congelados por um período até que o casal decida por essa gravidez, né? Então, é uma opção muito boa que as mulheres têm tido no momento. E existe um período ideal para que a mulher faça esse congelamento de óvulos? Também seria até os 35 anos? A gente, assim, em termos de idade ideal para congelamento, vai depender do que eu falei, dessa reserva ovariana. Primeiro, a gente tem que fazer uma avaliação do organismo dela, um exame ginecológico adequado e fazer uma dosagem de algumas substâncias, que é os hormônios, que é o FSH, um hormônio antimuleriano e também uma contagem dos folículos que ela tem nesse ovário. Se ela tiver uma quantidade boa, independente da idade, e uma qualidade de óvulos boa, não depende tanto da idade. Às vezes ela chegou com 40 anos e ainda consegue ter uns óvulos de boa qualidade. Mas é claro que uma mulher de 25, 30 anos, igual a ela com 28 anos, ela vai ter uma resposta muito melhor em termos de produção de óvulos para poder congelar do que uma mulher de 40. Então, a gente considera que a idade ideal seria também antes dos 35 anos, mas não impede nada que depois dos 35 anos ela faça o tratamento para produzir esses óvulos e poder congelar. Ela pode obter uma resposta satisfatória. Depois que é feito o congelamento de óvulos e a mulher decidiu que quer engravidar, existe um período ideal, até uma data limite, digamos assim, para que a mulher reimplante esses óvulos e engravide? Funciona da seguinte maneira. Depois que ela tem o congelamento de óvulos, esses óvulos vão ficar estocados em nitrogênio. Eles podem ficar estocados aproximadamente 5 anos. Os óvulos, eles têm que ser fecundados pelo espermatozoide do companheiro. A idade desses óvulos vai ser a idade da qual os óvulos foram congelados. Então, a vantagem é essa, de preservar um óvulo com a idade anterior da paciente. Então, no momento em que ela deseja engravidar, 5 anos depois, tem mulheres que pretendem essa gravidez até 10 anos depois. Aí vai pegar o espermatozoide do companheiro e fazer a fecundação desse óvulo, né? Então, vai depender mais do momento em que ela quer engravidar, né? Se ela quiser engravidar 1, 2, 5 anos. Só que é sabido que depois do 5º ano, a qualidade desses óvulos congelados começam a diminuir um pouco. Doutora Jaqueline, para a mulher que está nos ouvindo, tem mais de 35 anos e quer engravidar, qual que é a sua recomendação? Eu recomendo que essa mulher primeiro procure um ginecologista, avalie a saúde e se ela já tem um parceiro fixo ou se deseja essa gestação de maneira independente, que hoje tem muitas mulheres que fazem essa opção. Ela vai procurar o ginecologista, vai procurar fazer uma avaliação da saúde, fazer a avaliação dessa reserva ovariana através desses hormônios que eu falei, que é o FSH, o hormônio antimileriano, fazer um ultrassom para ver como que estão os folículos do ovário dela e fazer os outros exames para saber como é que está o trato genital, se ele está em perfeitas condições de receber esse embrião que ela tanto deseja. Fazer um planejamento, né, um planejamento familiar e financeiro, porque o tratamento é caro, né? Se ela deseja engravidar por algum modo de reprodução humana, ela tem que saber que esse tratamento é caro. Agora, se ela deseja ter uma gestação natural, que ela o faça o quanto antes possível, antes que as comorbidades, que a pressão alta, o diabetes, a obesidade, interfiram nessa gestação. E é muito importante também a mulher ter noção que a diminuição do peso, chegar ao peso ideal, ter uma dieta saudável, praticar exercícios físicos, também vai melhorar a taxa de fertilidade dela. E como é a gravidez da mulher que tem mais de 35 anos? Ela tem mais riscos do que de uma mulher que está nos seus 20, né, dos 20 aos 30 anos? Os cuidados são maiores? Olha, Larissa, a gente tem de todos os tipos de mulher, né? O processo de envelhecimento da mulher é drástico, mais do que o do homem, é sabido isso, né? A partir dos 35 anos, a mulher pode ter vários problemas de saúde. Também tem o próprio desgaste, o cansaço, não só do físico, como o cansaço emocional. Então, ela já se torna uma mulher de alto risco. Além disso, o que acontece é que ela tem um risco mais elevado para ter uma gestação com alterações cromossômicas, ter algumas síndromes e também ter uma gestação que vai culminar em aborto. Então, a partir dos 35 anos, ela já se torna uma mulher com uma gestação de risco. Ela pode desenvolver não só doenças durante a gestação e também ter mais complicações durante o parto. E depois que ela tem o bebezinho, né? Depois que ela tem um recém-nascido, ela pode não ter a mesma disposição que uma menina de 20 anos. Mas hoje em dia, a gente vê que as mulheres têm feito essa opção e têm dado conta, né? Eu tenho visto muitas pacientes minhas engravidando com 38, 39, muitas amigas até com 40 anos, tendo filhos, né? Então, assim, você vê que a medicina mudou e a atitude das mulheres também tem mudado um pouco. Elas têm se cuidado mais. A senhora falou que a questão da fertilidade, ela deve ser observada pelas mulheres com o passar dos anos. A menopausa precoce também é um problema que deve ser avaliado? Sim, olha, a menopausa precoce, ela também está muito relacionada à idade em que ela teve a primeira menstruação, né, que se chama de puberdade precoce. Então, quanto mais cedo a mulher teve a primeira menstruação, mais chance dela ter a menopausa precoce. E também de fator familiar, da mãe ter tido a menopausa precoce. Então, é bom ela já ficar atenta a isso. Se ela já tem história na família, ela deve procurar um ginecologista o mais rápido possível. E se ela vê que esses hormônios estão se alterando, o ginecologista já vai aconselhar essa mulher, né, a fazer o congelamento de óvulos tão cedo, principalmente se ela ainda deseja postergar essa gestação mais para frente, fazer uma faculdade, trabalhar em outro país, ainda não tem um parceiro, ainda não tem uma definição pela gestação. Então, sabendo que ela tem risco de menopausa precoce, pode sim pensar no congelamento dos óvulos o mais precocemente possível. Doutora Jaqueline, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Momento Ludovica, na Rádio CBN. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite e boa tarde para todos vocês.